Vou te pegar debaixo d'água, vai, pique tubarão. Vou te pegar nas alturas, tipo Daniel Falcão. Vou te pegar debaixo d'água, vai, pique tubarão. Vou te pegar nas alturas, tipo Daniel Falcão. Depa por cima, mulher, vai tomar colocadão. Depa por cima, mulher, vai tomar colocadão. Depa por cima, mulher, vai tomar colocadão. Colocadão, colocadão, colocadão, colocadão, colocadão, colocadão, colocadão, vai tomar colocadão. Depa por cepa, por cepa. Vambora que ele pica assim. Depa por cepa, por cepa, por cepa, por cepa, por cepa, por cima, menino. Depa por cepa, por cepa, por cepa, por cepa, por cepa, por cima, menino. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vou te pegar debaixo d'água, vai, pique tubarão. Vou te pegar nas alturas, tipo Daniel Falcão. Vou te pegar debaixo d'água, vai, pique tubarão. Vou te pegar nas alturas, tipo Daniel Falcão. Depa por cima, mulher, vai tomar colocadão. Depa por cima, mulher, vai tomar colocadão. Depa por cima, mulher, vai tomar colocadão. Colocadão, colocadão, colocadão, colocadão, colocadão, colocadão, colocadão, vai tomar colocadão. Depa por cepa, por cepa. Vambora que ele pica assim. Depa por cepa, por cepa, por cepa, por cepa, por cepa, por cima, menino. Depa por cepa, por cepa, por cepa, por cepa, por cepa, por cima, menino. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.